mais compreensivas e tolerantes. Que nos ajude, nesta luta interior, a nos conhecermos para que possamos realizar a nossa transformação moral, que consiste na mudança do homem velho para o homem novo, que é um homem que já se espiritualizou e evoluiu. Pedi-lhe ainda, Jesus, que nos abençoe, derramando sua luz sobre nós, nos protegendo e conduzindo neste caminho iluminado, para que jamais percamos o rumo. Agora, iluminados que estamos, vamos chegando até o Pai Celestial, esse Pai bondoso e misericordioso, que não abandona nenhum dos seus filhos, dando-lhes todas as oportunidades para que encontre o caminho de luz e pedir-lhe paz para a nossa caminhada, hoje e sempre. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é o Espiritismo e a Tradição Filosófica. E nós estamos aqui com dois componentes do Instituto de Filosofia Espírita, o Carlos Chagas, que é voluntário do Centro Espírita Anjo Ismael, e também voluntário no Instituto de Filosofia Espírita, e temos o Mauro Biazeto, que é o presidente do Instituto de Filosofia Espírita, voluntário do Centro Espírita Anjo Ismael e também do FESACAR. Bom dia, Carlos Chagas. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todo mundo aqui do estúdio. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Eu que já estive aqui no final do ano passado e me sinto muito feliz por poder voltar aqui e falar um pouquinho mais sobre filosofia, sobre os temas, né, que serão abordados nessa manhã. E eu espero que nós possamos mostrar um pouquinho mais, né, sobre esse ponto tão importante da doutrina, que é esse aspecto filosófico. Bom dia, Mauro Biazeto, que é o presidente do Instituto de Filosofia, voluntário do Centro Espírita Anjo Ismael e também da Fundação Espírita Allan Kardec. Bom dia. Bom dia, Rui. Bom dia, amigos da rádio. Bom dia, ouvintes do Vale e demais regiões. Muita paz. É um prazer poder estar aqui. Bem, então nós vamos começar aqui com os nossos dois amigos. E vamos perguntando como é que ficou o Instituto de Filosofia Espírita com o falecimento, com o desencarne do Allan Kardec. O Mauro que vai falar ou é o Carlos? É o Carlos. Bom, então, infelizmente, né, nós perdemos o Allan agora no final do ano. E todo mundo que acompanha, né, os trabalhos do Instituto de Filosofia, ou que conheciam o Allan, lamentaram bastante, né, o passamento desse nosso irmão. E depois disso, houve nós tivemos que refazer algumas coisas dentro dos nossos quadros, né? E o Mauro, que está aqui com a gente hoje, o Mauro Biazeto, ele passou a ser o presidente, né? E o quadro foi bastante modificado, mas a turma continua mais ou menos aquela mesma, né? Mas a diretoria tem um quadro muito bom aqui, né? Até o vice-presidente Antônio Custódio, o secretário Pedro Penteado, o diretor de ensino presencial Ricardo Melo, diretor de ensino à distância Silvia Cristina de Oliveira, diretor tesoureiro, tem bastante dinheiro lá na entidade, é o bastante. Nosso grande amigo Teobaldo de Moraes, e os conselheiros Carlos César Chagas e a Maria de Lourdes Krambeck. E Edson Lima. Isso, e fazendo uma ressalva a dona Maria de Lourdes, né, a esposa do Allan Kardec. Uhum. Então ela passa agora a fazer parte também do Conselho Fiscal para que a gente possa manter ainda, né, um relacionamento com eles lá, que ajudaram bastante a gente. E um grande abraço lá para dona Maria de Lourdes, se ela estiver ouvindo a gente agora. Porque o Allan era uma figura maravilhosa, né? Ele ensinou muito a todos nós, né, Rui? Com aquela calma, aquela tranquilidade. E esses dias eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: sabedoria é usar o conhecimento que nós adquirimos. E o Alan, eu poderia dizer que ele demonstrou para a gente, nesse sentido, que é essa palavra sabedoria. E o Alan tinha uma coisa muito importante, né, que era sempre aquele de... Você chamava ele, ele... Pois não, vamos lá, sim, né? Até na última vez que eu chamei para que viesse aqui no programa, ele, não, vamos lá, sim. Só que chegou uma semana antes, eu falei, olha, infelizmente eu estou com um problema de saúde, mas o Carlos vai me substituir. Ele me deu essa honra de poder substituí-lo. Não, mas foi, tentar substituí-lo, né? Não, mas foi muito boa a sua presença aqui conosco. E a gente sentiu justamente a falta do Alan no nosso meio, né? Mas o importante, Rui, é que a semente que ele deixou, nós esperamos que ela possa gerar, né, muitos frutos. E todo o exemplo de vida, de abdicação que ele deu, foi muito importante. E a gente aprendeu muito com ele. Porque a gente... sempre ensina que a gente aprende muito mais com os exemplos do que com as palavras, né? Sem dúvida. E o Alan Krambeck, acredito que ele deu muito mais exemplo do que palavras, né? Exato. E a gente fica feliz de saber que o José Mauro Biazetta, puxa vida, o Mauro Biazetta é o presidente agora do Instituto. Mauro, e daí? Como é que funciona? Quantos cursos nós temos? Como é que está esse Instituto de Filosofia Espírita? Realmente, o legado que o Alan deixou, nós vamos levar bastante tempo e teremos, vamos dizer, bastante tempo para digerir. Com a implantação dos cursos de filosofia espírita trazido pelo Alan, né, de São Paulo, no modelo da federação, esse grupo viu a necessidade de criar uma identidade. Então, não mais a identidade do Centro Espírita, e sim agora a identidade do Instituto. Daí, a fundação do Instituto em 2012, quer dizer, nós já temos aí, vamos para o segundo ano. E hoje o Instituto conta com aproximadamente 70 sócios. E com esse evento do passamento do Alan, claro, algumas readaptações, então nós estamos retomando agora, inclusive com o ensino à distância. Importante informar aqueles que participam do EAD, da Escola à Distância, que nós já resolvemos a questão com o site e tão logo esteja pronto, reiniciaremos com as turmas. Das turmas presenciais, nós já desenvolvemos 20 turmas, das quais 7 estão em andamento. E nas turmas à distância, 14 turmas, sendo que 3 em andamento. E essas, a turma à distância é de cidades fora de São José dos Campos? Muitas pessoas fora de São José, inclusive fora do estado e do país. Opa, você podia citar algum desses cursos para a gente? Enfim, entrando no site, hoje nós inclusive criamos um novo domínio, né? O site era filosofiaespírita.net.br. Hoje nós estamos com o domínio www.ifvale.org.br. Entrando nesse site, a gente poderá obter informações dos cursos que estarão à disposição. Sim, então, mas... Hoje nós temos em andamento turmas que estão concentradas em Atibaia, né, e agregam pessoas de várias regiões. Tá, e no exterior? No exterior, principalmente na América do Sul, na Argentina, também um pouquinho mais longe, na Austrália, nós já temos alunos, enfim, nos Estados Unidos. Quer dizer que o Instituto... Está crescendo. Está crescendo, vai crescer, e a gente observa que esse ensino à distância, ele é bastante providencial, porque muitos, principalmente no exterior, não têm contato com a doutrina. E daí, está fácil esse contato com o pessoal de outros países, com a doutrina espírita? Olha, a gente observa que é mesmo o Brasil... que leva, né, na vanguarda a doutrina. Claro que bastante voltado para o lado religioso da doutrina, até pela nossa cultura, mas a gente observa que fora daqui é muito acanhado, né, o movimento, muito acanhado, e lutam com muita dificuldade. A maioria dos grupos são coordenados por brasileiros que vão morar no exterior e aí inclusive a Aliança, passam a divulgar. Inclusive a Aliança Espírita Evangélica está introduzindo na França o Espiritismo, que o Espiritismo é berço na França e agora está voltando o Brasil a implantar novamente o Espiritismo. Perfeito, na França. Perfeito, Rui. Né? A Aliança ela tem um grupo de vanguarda também, que é o apoio ao exterior, e eles desenvolvem pelo menos 2 viagens ao ano, né, visitando esses grupos formados. É exemplo de Paulo de Tarso, que desenvolvia um trabalho com as igrejas, né, com as eclésias. A Aliança tem feito isso. Em Cuba ainda não tem o curso de Filosofia Espírita? Não, ainda nós não... Porque em Cuba nós estamos lá com mais de quase 40 escolas de aprendizes em Cuba. Né? É interessante que tem um pessoal que está sempre dando apoio em Cuba para que o Espiritismo seja implantado. E o interessante é a necessidade que o povo sente da espiritualidade. Então, um povo que viveu muito fechado e vive ainda muito fechado, é impressionante como eles sentem, né, essa necessidade. Eu estava ouvindo o relato da Joaceles, que é aquela que praticamente coordena essas escolas lá em Cuba. Ela está dizendo que não é fácil não, né? Porque eles vão fazer as aulas, mas sempre tem uma pessoa do governo do lado para saber se eles não estão ensinando outras coisas além do Evangelho, né? Perfeito. Então, o Estado acompanha de perto. Acompanha de perto, né? E diz que a pobreza é muito grande lá, né? Muito grande. Muito grande, né? Mas, tudo bem, nós estamos sentindo que... E lá na Austrália, a Fraternidade Paulo de Tarso foi que primeiro deu apoio àquele grupo lá da Austrália, né? E que hoje já tem, acho que meia dúzia de casas lá na Austrália, né? Não sei te dizer com precisão, Rui, mas você está bastante otimista com essa... Não, o Marassi, inclusive, quando ele tem um filho que mora na Austrália, então o Zé Carlos Marassi, que é da USE, ele está sempre lá visitando o filho e aproveitando, né? Nossa, o Orbolato, que boa também, notícia. Orbolato, o Léo Orbolato, ele mora na Austrália e tem um centro que o pessoal do Jefa também se relaciona, em Melbourne, se não me engano. É. E tem Sydney também, né? Isso são as duas que eu conheço, Sydney e Melbourne. Para a gente começar a falar mais sobre o tema mesmo, né? O que a gente poderia falar, Mauro e Carlos? O que a gente poderia falar? Por exemplo, quando a gente fala de filosofia, tem muita gente que tem dificuldade para entender o que é a filosofia, né? Eu acho que já é de propósito, né? Porque a filosofia é isso mesmo. Não, né? Inclusive, nós tivemos aquele promotor de justiça, o Alisson, doutor Alisson, e ele veio falando para a gente, a primeira coisa que ele falou aqui foi que as religiões têm medo da filosofia e da ciência, né? Exatamente. Não só as religiões, mas o Estado também tem muito medo da filosofia. Porque a filosofia pensa, né? Então, por que a filosofia também, além disso que a gente imagina, ou que a gente não imagina que é, Por que a filosofia é uma história, por exemplo? Então, Jorge, a filosofia ela está na história. Toda a tradição que chegou até nós, e praticamente é a nossa tradição ocidental, começou lá na Grécia. Ela é uma história porque ela é um processo onde... nós fazemos os questionamentos dentro do período que nós vivemos, dentro do contexto que nós vivemos, buscando as respostas que nós queremos. Então, a filosofia, uma das definições de filosofia, a gente poderia dar nesse sentido. É essa busca sempre constante pela verdade, pela realidade, pelo que se conhece e até aquilo, principalmente por aquilo que não se pode conhecer ou não se conhece ainda. Então, ela está na história de uma forma cronológica. Ela não digamos assim, uma colcha de retalho onde eu tenho pedaços esparsos. do conhecimento. Cada novo conhecimento é montado em cima de um anterior. Tem por base o pensamento de um filósofo anterior. Então, ela vai, digamos, se sedimentando e ela sempre vai buscando novas fronteiras, né? Até encontrar, digamos, num processo dialético que a gente chama, que seria buscar essa tese que se levanta, aí até surgir no movimento uma antítese, quer dizer, uma tese contrária, e depois que se entenderem vai se formar uma síntese que, por consequência, vem a ser a nova tese a ser discutida. Bacana. Mauro, por que que a gente, todo mundo conhece, todo mundo sabe quem foi Sócrates, né? Claro, já teve no vestibular alguém respondendo que Sócrates foi um jogador de futebol, já teve isso, né? Mas a maioria das pessoas sabe quem foi Sócrates. Por que que a gente, a referência nossa vai direto a ele? Antes não tinha nada disso? Sim. Antes dele? Antes de Sócrates havia, sim, os chamados pré-socráticos. Uhum. Quer dizer, Sócrates é muito importante e muito conhecido porque ele justamente divide o período. A exemplo de Jesus, que depois vem dividir a nossa era, Sócrates também divide a história em pré-socráticos e pós-socráticos, podemos assim dizer. Antes de falar de Sócrates, é importante dizer que os pré-socráticos contribuíram muito com a tradição, com a história da filosofia. Os pré-socráticos se preocupavam muito com a cosmologia, quer dizer, com o estudo do cosmos. Eles se preocupavam muito com aquilo que estava gravitando à volta do indivíduo. Estudavam a natureza. E interessante, Jorge, que essa busca era por um elemento primordial. Então, quando eles se desgarraram do mito, se desgarraram da poesia que tentava explicar de forma poética as coisas, né, de forma fantasiosa, e passaram e inventaram a filosofia, essa busca pela verdade, eles se preocuparam com o que eram as coisas, da onde vinham as coisas e do que eram formadas as coisas. Então, eles buscavam a tal de physis. E hoje, dentro da doutrina espírita, nós temos o princípio matéria, o fluido cósmico universal, que a gente entende que nada mais seja do que essa busca dos pré-socráticos, né, em torno da natureza. Mas, o Mauro, o homem sempre se preocupou em perguntar a si mesmo o que ele está fazendo aqui na Terra. E a filosofia tem essa resposta, mas antes parece-me que o Carlos queria complementar a resposta que você estava dando para a gente. Ainda falando aí dos pré-socráticos, tem Pitágoras, né, que até hoje, para quem gosta de matemática, deixou um legado importante, né? Sempre que a gente fala em Pitágoras, a gente lembra lá do teorema de Pitágoras. E Pitágoras, ele fala para a gente, por exemplo, em metempsicose. O que é metempsicose? É uma outra maneira de se ver a reencarnação. Então, muita gente acha que reencarnação é coisa de espírita. Né? E metempsicose, qual que é a grande diferença? Ela vê reencarnação, mas ela vê ainda regredindo, né? O homem reencarnando, além de em outro corpo, em animais. Mas já era aí um lampejo do que seria reencarnação. E o Pitágoras, ele falou algo que eu achei muito importante, eu penso ser muito importante. Ele fala assim, a Terra é a morada da opinião. É uma frase que ele deixa para a gente e que é colocada muito para aqueles, para os detratores da doutrina, dependendo do contexto que a gente possa utilizar. Mas mostrando que o homem, ele joga muito, às vezes, né, a sua opinião própria e cada um fala aquilo que pensa, né? E às vezes a gente pode acertar ou não, né, dentro daquilo que a gente coloca. Então voltando agora à pergunta que eu havia feito, essa é a grande dificuldade do ser humano, que ele a perguntar para si mesmo, o que eu estou fazendo aqui na Terra? Hein, Mauro? Eu penso que sim. Eu penso que sim, e nós observamos que o materialista tem uma dificuldade muito grande para conviver com isso, né? Então, eu diria que nós não temos as respostas. O grande, digamos assim, caráter, eu diria até de, digamos assim, descompromisso da filosofia, é justamente essa questão dela não, ela buscar a verdade, mas não ter tanta preocupação em provar essa verdade. Ela deixa para a ciência. Então a gente nota que Kardec foi muito feliz, digamos, quando do evento do Espiritismo no século XIX, a gente vai ver que foi num período propício, e depois afirmando que é o seu caráter importante, que está na filosofia a sua essência, mas não deixou de nos informar que a gente ficasse com a ciência, que tudo aquilo que viesse a ser demonstrado, que a gente ficasse com a ciência. Então, reforçando já de antemão a doutrina evolucionista, e ela nunca vai estar desatualizada se o movimento espírita ouvir Kardec. E também uma parte interessante, a filosofia, corroborando aqui o que o Mauro disse, ela está muito mais preocupada em fazer perguntas, às vezes, né? Em levantar as questões, do que propriamente em responder, porque a resposta, ela pode ter várias vertentes, né? E vir depois de outra maneira, mas o importante muitas vezes é a gente levantar a questão. Quando a gente, fazendo uma associação, às vezes a gente consegue associar certas coisas, né? Quando nós falamos de parábola de Jesus, aquilo lá é filosofia pura, né? Porque a parábola de Jesus serve para todas as épocas, todos os tempos e para todas as pessoas. Pode ser mais difícil que a gente possa interpretar a filosofia uma pessoa que não tem, se ela escutar uma pessoa que nunca aprendeu a ler, se ela escutar aquela parábola, ela pode entender do jeito dela, e quem falou que o jeito dela não está certo, né? Então, eu penso que Jesus trabalhava essa filosofia nesse tipo de questionamento. Quer dizer, quando ele jogava uma parábola, ele sabia que ela ia servir para a vida toda, né? Para todas as épocas. Para todas as épocas. Quer dizer, quando é que nós vamos ter certeza do que Jesus quis falar? Só quando a gente encontrar com ele, talvez, né? Eu penso que Jesus já encontrou um caminho preparado, podemos dizer. Caminho preparado talvez não seja a melhor colocação. Um terreno já, um tanto fertilizado, justamente por esses que o antecederam, né? E senão, digamos, não seria possível a Jesus dizer tudo o que disse. Mas a gente entende que nós vamos ainda precisar de bastante desenvolvimento dentro desse campo da filosofia para poder entender Jesus plenamente. Da outra vez eu falei uma passagenzinha de Gibran, Khalil Gibran, só para relembrar. Ele diz, numa de suas frases, que o dia que Jesus de Nazaré se encontrar com o Jesus dos homens, eles vão ter grandes problemas. O Forcato, lá de Guará, nosso amigo Forcato, está dizendo, respondendo aquela pergunta, né? Porque, para você, qual parte do Espiritismo é mais importante? A parte científica, filosófica ou religiosa? E o Forcato diz, a meu ver, é difícil dizer qual a mais importante, porque as três se complementam. Eu sou muito chegado à parte científica. E lembrando Kardec, quando disse que o Espiritismo incorporaria todo e qualquer conhecimento novo, desde que representasse a verdade. E quem vai nos mostrar se representa ou não a verdade é a ciência, né? Opinião do Forcato. Aí tem uma também, né, Maurício? Na verdade, ele complementa, mandando um abraço a todos do programa, e ao Mauro e ao Carlos. E a gente também manda um abraço para o Forcato, que está lá em Guará ouvindo a gente, e também dirige, né, uma escola de aprendizes lá em Pindamonhangaba, no Bezerra de Menezes. Forte abraço, amigo Forcato. Grande abraço. E o Forcato também, né? Tá, foi isso que ele passou. Um abraço para todo mundo, e nós também gostamos muito dele, ele sabe disso. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial hoje, colocando uma música que nós consideramos uma música bem filosófica mesmo, que o Luiz Carlos fez. Inclusive, essa música está no livro, no meu livro mais recente aí, o livro Músicas Espirituais Como Acontecem. Eu coloquei essa música contando a história dela, porque ela é muito filosófica mesmo, a música Semente da Verdade. Como o pólen de uma flor,

falar um pouco sobre isso. Mas essa figura, né, essa personalidade, esse personagem da história importantíssimo para toda a humanidade, que é Sócrates. O que, que a gente poderia falar mais, Mauro, sobre ele? Entrando nesse período que a gente chama o período clássico da filosofia antiga, nós vamos encontrar, na sequência do tempo, discípulo e mestre desenvolvendo um outro tipo de conhecimento. Se antes a preocupação era com o exterior, era com a natureza, era com o cosmos, agora se voltam para dentro de si. E é essa figura de Sócrates que vai ser emblemática nesse processo. Quer dizer, Sócrates vai viver um período chamado antropológico, quer dizer, é o estudo do indivíduo, o estudo do ser. Sócrates vai buscar o conhecimento de si. Então, nós vamos passar para uma fase bastante racional, onde, depois de Sócrates, sucede seu discípulo, Platão, trazendo para a gente justamente essa dualidade do mundo sensível com o mundo inteligível. Então, quando Platão fala do mundo das ideias, nós, lendo Kardec, principalmente na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, como Sócrates e Platão, precursores da doutrina, vamos perceber que ele está falando de um mundo ideal, de um mundo perfeito, onde ele afirma, literalmente, que tudo é uma cópia desse mundo. Tudo que aqui nós temos no mundo sensível, que é efêmero, que é passageiro, nós já conhecíamos lá. Então, conhecer é recordar. Depois, na sequência, a gente vem com Aristóteles, discípulo de Platão, que vai discordar um pouquinho do mestre com relação a essa questão do mundo das ideias, vai trazer para o terra-a-terra e vai contribuir muito com o conhecimento. Aristóteles cria a ciência. Se Sócrates fala do conceito, da ética, da moral, Aristóteles vai criar as ciências. Quer dizer, a biologia até o século XVII era Aristóteles, a física até o século XIX, enfim, contribuiu bastante com o conhecimento. Mas o Allan Kardec, quando esteve com a gente no programa, ele está dizendo que justamente as diferenças que existem entre as religiões existentes e a nossa religião espírita é que nós seguimos a linha de Sócrates e as demais a de Aristóteles. É uma verdade isso? É porque Aristóteles dizia que morreu, acabou, né? Isso. Era mais um filósofo mais materialista. Perfeito. Apesar dele tratar basicamente a metafísica, Aristóteles é bem mais pé no chão. Tanto que nós temos uma arte, um quadro de Rafael, que retrata bem essa condição, Platão apontando para cima e Aristóteles apontando para baixo, né? Enfim, isso aqui na Renascença já mostrando a necessidade de se desgarrar, por assim dizer, da fé. Quer dizer, praticamente as religiões cristãs, de maneira geral, elas incorporaram bastante Aristóteles através de Tomás de Aquino, já na Idade Média. Mas agora, Jesus, aonde se enquadra nessa parte filosófica? Aristóteles ou Sócrates? Bom, nós não temos dúvida que a contribuição, inclusive, eu gostaria de concluir, a contribuição, inclusive, de Aristóteles para a filosofia espírita é muito grande, justamente na questão da ciência, da forma e da matéria. Para Aristóteles, a substância, ela tem matéria e forma. Quer dizer, matéria é aquilo que ela é feita, e forma é a ideia do que deve ser feito. E nós percebemos dentro da doutrina espírita as potencialidades do ser sendo desenvolvidas através do processo de aprendizagem, quer dizer, dentro do estudo das ciências, podemos assim dizer. Nós entendemos que o cristianismo foi um fenômeno que adentrou já pós esse período, então nós já estamos no período médio, já estamos no período medieval, aonde o cristianismo, através do Cristo, da figura do Cristo, veio dar importância à consciência do homem. Quer dizer, então, Cristo vem falar mais da consciência. Opinião pessoal, Jesus está mais próximo de Platão. A de Platão, nem de Sócrates e nem de Aristóteles. Quando eu digo Platão, você pode incluir Sócrates. Porque a exemplo de Jesus, Sócrates nada escreveu. Quer dizer, nós não temos nenhuma garantia também de que o que Platão tenha escrito seja o que ele ouviu de Sócrates ou o que ele tem do próprio pensamento. Então, Sócrates e Platão se confundem. A gente tem aqui a Graça Helena Aguiar, dizendo assim: bom dia a todos, gostaria de ouvir o amigo Mauro discorrendo sobre a importância da fé para que vivamos com saúde e bem-estar, porque em todo o Evangelho vemos sempre Jesus dizendo às pessoas que ele atendia em algumas necessidades: a tua fé te salvou. Um grande abraço a todos, principalmente ao amigo Mauro, que não vejo faz tempo. Nós temos também aqui o Barbosa e a Cida, manda um abraço carinhoso aos filósofos Carlos e Mauro, estendendo aos colegas do curso de filosofia do Divino Mestre, que já estão com saudades das aulas. Mando também abraço para todos do programa, desejando um bom dia. Um bom dia para você, viu, Barbosa e Cida, e continue nos prestigiando. Um bom dia, Barbosa, Cida, amigos do Divino Mestre. Estaremos logo retornando. Graci, um bom dia para você também, um prazer. A fé, ela entra basicamente nesse período que nós estamos falando do medievalismo. Então, nós vamos encontrar Agostinho de Hipona, principalmente Agostinho, né, nesse período da Patrística dos Padres. Conhecido Santo Agostinho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai pautar praticamente na disputa, né, e o período todo vai falar entre fé e razão. E nós entendemos que a fé realmente é uma alavanca a impulsionar, a nos a promover as nossas ações. Agora, eu gostaria de fazer uma ligação com a importância dessa fé ser passar pelo crivo da razão. Então, é claro que Jesus deixou sempre claro, não só naquilo que ele disse, ou que nós pensamos que ele disse, mais nos exemplos, de que deve ser uma fé pautada pelo raciocínio. Então a gente vê que as palavras de Jesus, que ele somente falou, não escreveu nada, mas as palavras de Jesus contidas nos evangelhos, ela tem muito de moral, e é aquilo que o Espiritismo fez, o resumo dessa moral e dessa ética, e criou o Evangelho segundo o Espiritismo. É difícil entender os ensinamentos de Jesus com a nossa mentalidade materialista, Mauro? Bem, é uma pergunta bastante capciosa, eu diria. Porque você disse com a nossa visão materialista. Então, enfim, nós que aqui estamos não temos essa visão materialista. Então, para nós, não existe dificuldade nenhuma, é claro, em alcançar aquilo que nos é possível dentro da nossa capacidade. Agora, para o materialista que vive num mundo de injustiças, quer dizer, pede-se fé, mas a gente vive num mundo de aparente injustiça, quando não na nossa família, no nosso meio, nós temos isso através da mídia. Então, para quem não tem uma perspectiva de espiritualidade, é muito difícil muito entender difícil. Jesus. Não, eu quando falei nossa, porque eu falei, porque nós somos uma minoria, né? Os espíritas são poucos. A grande maioria só está pensando em ter, e não em ser. E essa é a grande dificuldade de entender os evangelhos? Eu penso que sim. Jesus deixa sempre claro isso quando informa que não dá para servir dois senhores, né? Não dá para servir a riqueza e a Deus. Agora, reforçando, Jesus, quando ele diz a tua fé te salvou, fica bem claro para nós aí que realmente há todo um contexto dentro desse processo. Ah, sim. Né? Todo um contexto que parte desde do ímpeto daquele que tem fé, daquele que promove a cura, por assim dizer, que nós estamos falando, e também não esquecer a questão do merecimento. Né? Programa Vivência Espírita, são 8 horas e 54 minutos. Eu queria mandar um abraço para todos os nossos irmãos lá da cidade de Ribeirão Pires, que ontem o Grupo Castelã esteve lá, estivemos lá fazendo uma apresentação lá no Recanto de Luz Irmã Sheila, né? Ganhei o livro do Fábio, Fábio é o presidente do Irmã Sheila, o livro A História do Espiritismo, é muito interessante. No Brasil? A História do Espiritismo no mundo e no Brasil. Ele faz um apanhado muito legal, não deu para ver ainda, mas pelos comentários ele é uma pessoa muito inteligente, né? Muito pesquisador. Então, um grande abraço para o Fábio também, um grande abraço para o nosso irmão Edson Barbosa, o médium. Mais de 600 pessoas estavam lá, ele fazendo cirurgia lá no Irmã Sheila ontem. Encontrei com o Liraus, com a Thelma também, um grande abraço. O Liraus não falou nada aqui ainda hoje, não sei se ele ficou muito cansado e não está trabalhando hoje, ou a Rádio Espírita deve estar transmitindo o programa Vivência Espírita lá. Um abraço então para o Liraus Patelma e também para o nosso irmão Delci. Delci, que é do grupo musical, grupo vocal Vinha de Luz, também conheci lá o Delci ontem, trouxe alguns CDs dele. E agora nós vamos tocar, vamos para o nosso intervalo, tocando uma música do grupo vocal União e Harmonia, que nós preparamos para hoje aqui. A música. Diga, Rui. Não, e lembrando que o Edson estará com a gente no dia 15 de fevereiro lá na AME, né? Isso. A partir das 7h30 da manhã. 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Ele estará, vai trazer um ônibus lotado de voluntários que trabalham com ele, né? E vai fazer aqui o trabalho de cura, né? Vem alguns voluntários, o pessoal já vem antes aí para dar uma olhada lá no espaço, né? Para ver como é que nós vamos fazer. E aí vem alguns voluntários, mas a maioria dos voluntários nós temos que pegar daqui mesmo. O pessoal tem que daqui, o nosso pessoal que tem que ajudar, né? Se for trazer o pessoal lá de Ribeirão Pires só para dar passe nas pessoas aqui, vão achar que nós somos incompetentes aqui em São José dos Campos. Né? Então vamos fazer. Tem que deixar fazer o serviço específico lá de dentro das câmaras para eles, né? Agora o resto a gente faz tudo aqui também, não tem então, problema. Então não. Já vamos soltar aqui no ar o convite, né? Dia 15, então nós teremos. Aí eu convidei o Fábio também para vir, também ele vem, e no outro ver se ele dorme aqui em São José, e ele e o Edson. E vem aqui no programa no outro dia também. Opa, que joia. Aí a gente fala sobre espiritismo, fala sobre curas espirituais, aí dá para fazer um programa muito bacana, assim, sobre esses assuntos. Então, um grande abraço lá para os nossos irmãos. E a música agora, do Grupo Vocal União e Harmonia, Médico de Homens e de Almas, que é a música do Roberto Ferreira, interpretada por esse grupo. Desde tenra idade ele era em verdade um menino feliz, pois sim aceitando o nosso mestre amado com tal devoção. Mesmo sem ter visto iluminado Cristo, foi pra ele um misto de felicidade, pois a caridade fluía de dentro do seu coração. Saía à procura de necessitados para ajudar. Foi curar as febres em todos os casebres que pôde encontrar. E em cada leito orava satisfeito por aquele irmão. Com rogo

numa pintura multicor. Os chilenos conhecem esse fenômeno como deserto florido. O ser humano também é capaz de florescer, mesmo após anos de estiagem íntima. As sementes do potencial evolutivo jazem dormentes, mas vivas, no âmago da alma. Almas secas, almas aparentemente sem esperança de flor, virão a desabrochar um dia, quando a chuva do entendimento, a chuva da renovação, as fizer despertar. Não há caso perdido para o Criador. Mesmo os espíritos mais relutantes, que na agonia e tristeza profundas, ousam fazer frente ao bem, negando o Criador e o amor, mesmo esses irão germinar. Chegará o tempo em que perceberão que o mal, a revolta, a vingança, não lhes traz felicidade alguma. Chegará o tempo em que, regados pelas chuvas contínuas do amor dos que estão ao seu lado, render-se-ão ao bem renovador. Cada um tem seu tempo. Cada um desperta quando está preparado para despertar. Porém, recordemos que as sementes ocultas estão lá, aguardando ansiosamente o momento de sair da terra árida, aguardando o instante de respirar o ar puro de uma nova vida. Todos temos jeito. Todos somos deuses potenciais. Deus nos fez todos assim, sem exceção. Quem escolhe o momento de desabrochar, somos nós. Chegará o tempo em que veremos o deserto do planeta Terra, ainda tão sofrido, tão seco, florescente por completo. Seremos nós, espíritos bons, que modificaremos a paisagem deste planeta, passando a chamá-lo de Terra Florida. São 9:12. Esse é o momento de gravar. Mauro, algum comentário? Carlos, comentários? Já foi um pensamento muito profundo, já foi bastante explicado, né? Mas é importante que a gente se questione se o meu momento, né, de fazer desabrochar essa semente que está plantadinha lá dentro, será que ele já chegou? Será que já choveu e eu não pude aproveitar, né, os benefícios que essa chuva trouxe? Nós, ao longo das nossas existências, das múltiplas vidas, nós vamos acumulando muitos conhecimentos. E tudo isso, segundo o Emílio Miranda, fica acumulado na nossa memória integral, que é aquela memória do espírito. E muitas vezes aqui na carne, nós não temos acesso a essa informação, né? Nós ficamos um pouquinho mais restritos. Então é importante que a gente possa procurar sempre lá no nosso subconsciente aquilo que vai nos esclarecer, fazer com que essas flores possam brotar e que nós possamos trabalhar, né? Para que o mundo seja melhor, pelo menos pela nossa vista, porque à medida que eu sou melhor, o mundo acaba sendo melhor para mim também. E no conto, na mensagem, ele fala sobre almas secas. O que nós podemos entender por almas secas, Mauro? Bem, gostaria aqui de... não poderia deixar de associar esse conto com a questão de ato e potência de Aristóteles, que nós citamos lá atrás e que representa a gênese dentro da doutrina espírita, essa questão de termos em potência todos os atributos do ser e aguardando justamente o momento para germinação. Essa chuva, por vezes, digamos assim, passa por um período grande de estiagem, mas ela está sempre pronta para que a gente possa usufruir. Eu entendo que alma seca Na verdade, é o espírito destituído de otimismo, de alegria, né? Então, é muito importante, dentro dessa caminhada que o Carlos acaba de citar, que a gente não seja pessimista, que a gente tenha sempre em mente que as coisas vêm para ajudar, as coisas vêm para progredir. Acho que mais alguma coisa... Jorge, queria acrescentar? Não, legal. Está muito legal, né? Legal. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o nosso irmão Carlos Chagas e Mauro Biazetto falando sobre o Espiritismo e a tradição filosófica. Mas, Mauro, nós temos aqui, viu, Jorge, a Regina Vilhena, mais uma vez, manda abraço para todos do programa. Ele lembrou do Allan Krambeck falando com entusiasmo da criação do Instituto de Filosofia. O Instituto já foi criado, né, Regina? Graças ao empenho não só do Allan, mas dos demais membros, que nós estamos aqui com dois, que é o Carlos e o Mauro Biazetto. Nós temos a participação da Patrícia Félix, que coloca assim: na minha opinião, as três se complementam, né? A científica, religiosa e filosófica. Acho que não teria sentido uma sem as outras. Paz e luz. Se você me permite, Herculano Pires, ele coloca da seguinte maneira, né? Tudo começou com a pesquisa científica. Essa pesquisa científica, ela foi chegar na ciência espírita, fez com que nascesse o lado científico da doutrina espírita. Quando nós pegamos, né, que são os fundamentos, né, da doutrina, quando a gente interpreta tudo isso, passa a interpretar, vamos ver se dá para ser simples isso, isso vira a filosofia. E quando nós pegamos desses pensamentos a moral, a ética, ela vira religião. Então, na verdade, existe uma ordem, né? Uma vai surgindo depois da outra, né? Elas não surgiram de repente. E aqui no Brasil, a gente teve essa repercussão maior do lado religioso, né? E agora, na verdade, a gente está tentando uma volta, né? Que seria o quê? A gente se questionar um pouquinho mais e fazer com que esse lado da filosofia ele possa crescer. Nós tivemos durante muitos e muitos anos na história da humanidade um apelo muito grande à fé, até que você perguntou há pouco tempo. Sim, sim. E o que a doutrina me diz? Que a fé, ela é muito importante, mas ela tem que ser raciocinada, não a fé cega. Durante a Idade Média, durante a época da Inquisição, a razão esteve subordinada à fé. E isso gerou um movimento que fez com que muita gente se afastasse da religião. Então, muita gente hoje que você ouve dizer, olha, eu sou ateu. Por quê? Porque ele, na verdade, não é que ele não acredite em nada, né? Ele acabou se tornando agnóstico. Porque ele não acredita naquilo que foi instituído, né? Principalmente aquela figura que vem da Idade Média. Então, hoje, quando você procura estabelecer de novo a razão, e para isso a gente, se for buscar lá em Sócrates, Sócrates usava o quê? Um método indutivo. Ele fazia com que você respondesse aquela pergunta que você fez. Quer dizer, você mesmo respondia a própria pergunta. Você mesmo responde. Através do conhecimento. Sem dúvida. Aquele conhecimento que você tem, sim, muitas vezes acumulado dentro de você, mas que você não sabe que tem, né? E depois Jesus utiliza muito esse método intuitivo também, né? Tu dizes, né? E quando a gente vai buscar lá no nosso inconsciente, nós vamos descobrir que sabemos muitas coisas, mas às vezes não usamos aquilo. E deixamos que a fé cega tome conta. Então, querendo que façam, que pensem, que ajam por nós. Então, e essa fé cega, ela não cria o preconceito, não cria a perseguição religiosa, cria, inclusive, pessoas que fazem da religião a seu, vamos dizer, sua maneira de querer fazer justiça? Sim, a gente vai ter aí o sectarismo. Sim. Né, que é muito forte nos dias atuais. Mas é muito fácil a gente falar... É muito forte nos dias atuais? Eu vou fazer como Jesus. Né? Se me permitem, né? Será que ainda é forte? A gente sente isso. Mas veja bem, quando eu falo em sectarismo, eu sempre lembro do outro me barrando, fazendo, sim, com que... Mas será que eu não estou fazendo isso com o outro? Então, nós somos aqui um programa espírita, fazemos filosofia espírita. Então, o nosso pensamento é de fazer com que nós, espíritas, não sejamos sectaristas. Né? A gente procura não ser, e a doutrina não, e jamais ela prega isso. Claro. Mas, no dia a dia, será que eu também não estou sendo sectarista? E às vezes, né, precisamos tomar cuidado que dentro do nosso próprio movimento a gente cria sectarismo, né? Ah, minha casa é melhor que a do fulano. Essas coisas todas também é um sectarismo, né? Inclusive, até através dos movimentos, cria-se essa coisa de comparação uma com outra, quando eu acho que nós deveríamos era aprender a respeitar, né? Jesus, eu estava conversando esses dias com um pastor evangélico. E dentro desse assunto, na verdade, a gente não estava brigando, a gente estava conversando. Isso é muito importante que a gente consiga fazer. Então eu dizia o seguinte: Cristo, Jesus, ele não vem para separar, ele vem para unir. Então eu não posso ficar brigando com alguém que acredita em muito daquilo que eu acredito, né? A gente tem crenças muito parecidas. Então é importante que a gente busque as analogias e possa entender, amparar, respeitar aquele que tem um pensamento diferente. Esse talvez seja o pensamento de Jesus, Não que nós fiquemos aqui eternamente brigando, mas que a gente possa se aceitar, ter tolerância. É interessante, né, falar que filosofia... Eu sempre quando eu tive as aulas de filosofia nos cursos de graduação, nos cursos do ano passado, eu sempre tinha um pensamento sobre filosofia, né? É a arte da gente falar o que a gente quer e o que está valendo é o que a gente fala, né? Então, eu penso também, quando você está falando de Jesus, que Jesus... O que Jesus quis dizer nesse sentido? Ele veio unir. Todo mundo sabe que Jesus veio unir. Mas ele falou que veio unir, mas ao mesmo tempo ele falou o que ia acontecer. Quando ele falou, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Né? Então, são coisas que parecem até antagônicas quando a gente está falando que Jesus veio unir e ao mesmo tempo ele fala esse outro negócio. Só que uma coisa é a missão dele. E outra coisa é o que ia acontecer para a missão ser cumprida, né? Então, a gente vê aí, quando você fala, que legal, estava conversando com um pastor evangélico e nós estávamos conversando, não estávamos discutindo, né? Porque se a gente for conversar com qualquer tipo de religioso, se todo mundo tiver o espírito aberto, a gente vai ver que as coisas vão acabar se convergindo para um aspecto comum, né? Para os ensinamentos, né? Eu vejo a novela das seis e eu vejo aqueles monges lá que estão na novela das seis, a coisa mais maravilhosa que tem é o que a novela colocou com aqueles monges. Porque tudo que eles falam, eles relacionam também com outras religiões. Eles falam, é tudo a mesma coisa. No final, eles falam as coisas dele, no final eles falam, é a mesma coisa, tudo leva para o mesmo caminho, tudo leva para o mesmo... Dentro das aulas de filosofia, Jorge, de repente você tem uma turma e um tem um pensamento e o outro tem outro. Aí volta a réplica e volta a tréplica. Chega um ponto que você fala, olha, você já colocou o teu pensamento? Coloquei. Você já colocou o seu? Coloquei. Então, ok. Então, o importante é que eu possa me expressar. Eu não preciso sempre convencer, mas eu tenho que ter o direito de me expressar. Isso é importante. É interessante que a Aliança Espírita Evangélica ela já adotou isso aí há muito tempo, né, Mauro? A gente fazia aquelas reuniões com 40, 50 pessoas, todos tinham o direito de expor seus pensamentos. Mas dali não saía nenhuma resposta. A resposta é que você captava de alguém... Ah, essa pessoa falou uma coisa que eu vou tomar nota e vou colocar em prática. Ah, também, quer dizer, então não tinha receita, a receita como fazer. E a gente observa que muitos no nosso meio às vezes não entendiam isso. É porque todo mundo está querendo, dá a impressão que todo mundo quer. Eu sempre brinco dizendo que todo mundo adora marido mandão, esposa mandona, né? Porque eles adoram. Eu lembro, eu cito como exemplo, minha mãe, por exemplo, era muito mandona. Então, ela pedia para uma... Eu pedia não, praticamente ordenava. Você faça isso, faça aquilo, as pessoas não faziam, ela mesma fazia. Então, a maioria das pessoas adora esses mandões, porque eles acabam fazendo tudo aquilo que porque ele não pede, ele manda, né? Mas é muito cômodo isso, né, Rui? A maioria das pessoas é assim. Cômodo, você me mandou fazer, eu fiz aquilo que você mandou, e eu não precisei pensar muito. Então, e a gente vê que tem muitos que gostam de ser mandados. E é esse que é o grande problema, que as pessoas não querem pensar, né? As pessoas querem que mande. Foi fulano que falou. A gente lembra aquele julgamento de Nuremberg, aqueles caras cometiam aqueles crimes horrorosos lá na Segunda Guerra Mundial, perguntava para o final, eu estava simplesmente cumprindo ordem. Então é muito cômodo as pessoas dizendo, eu estava cumprindo ordem. Mas e o bom o livre-arbítrio e o bom juízo, né, Mauro? notem que há um fator interessante aqui. A filosofia, ela não busca consenso. É importante a gente entrar numa discussão, né? Entrar num debate, podemos assim dizer, mas entendendo que não é preciso sair dali com uma opinião. Importante é que a gente saia com o material que foi fornecido ali. E ligando com a questão da fé, importante também conceituar que fé não vem do raciocínio. Quer dizer, não é algo arrazoado, não passa por um encadeamento. A fé, ela vem, eu tenho porque tenho, num menor ou maior grau. E o que Kardec orienta, o que Kardec observa, muito bem observado, é essa questão. Quando eu tenho fé, que eu a submeta à razão. É interessante, né? E a gente vê que essa fé, quando nós falamos a razão, também tem uma outra coisa que a doutrina espírita nos ensina muito. São justamente os níveis de afinidade e de condições espirituais de cada um, que às vezes não é levado em consideração, né? Porque eu me afinizo com determinada coisa e posso morar, posso nascer numa casa onde todo mundo discorda, né? Mas a fé, será que ela estaria, ela teria alguma relação, isso aí até é importante para os nossos ouvintes, ela tem alguma relação com a minha maturidade espiritual? Será que a qualidade da minha fé, se é que eu posso chamar de qualidade, será que ela tem alguma coisa a ver com a minha maturidade espiritual? Ela tem e não tem, né, na minha concepção, né? Porque a pessoa pode, vamos dizer, não ter maturidade, mas acreditar em determinadas coisas, porque isso que a gente percebe muito. Muito pessoas que acreditam naquilo e fazem aquilo. E às vezes fazem errado, mas eles acreditam naquilo que estão fazendo. E daí, como é que fica, né? Isso a gente vê muito em trabalhos mediúnicos, aqueles espíritos que vêm, não, eu estou fazendo porque mandaram eu fazer, e eu acredito nisso. E é como nós encontramos hoje no nosso meio social aqui, pessoas que chegam a falar, olha, você vai lá e mate o fulano que está devendo droga. O jeito vai lá e mata e acha que está fazendo uma coisa super natural. Ele acredita naquilo. E daí, como é que fica, né? Desviando aqui até de uma comparação grotesca, mas nós observamos irmãos nossos aí planejando assaltos, né? Fazendo oração para que sejam protegidos. Né? e é normal. Eu estou dizendo isso, meu Jorge, porque eu assisti um filme. Os grandes companheiros, se não me engano, que ele fazia uma série de crimes, né? Mas o dia que fizeram com o amigo dele, ele não aceitava. Falava, pô, como é que fizeram isso com o nosso amigo? E ele fazia muito pior, né? Então, são coisas que a gente precisa, às vezes, até tomar cuidado com isso, né? Porque nós temos aquele lado maniqueísta que a gente acredita do bem e do mal. E quantas pessoas são inteligentes praticando o mal, né? Nós temos três participações, uma delas é de Araruama, lá no Rio de Janeiro, do Antônio Bessa. Ele coloca assim, bom dia, o que é mais importante? O cérebro, o coração, os pulmões, o fígado? Cada um tem a sua função essencial, mas objetivo comum na preservação da vida material. Semelhante religião, filosofia, ciência se complementam como objetivo comum da preservação e estímulo da nossa consciência espiritual. Um abraço aí para o Antônio Bessa, no Rio de Janeiro, lá em Araruama. Nós temos a Cida Bassi, que coloca, né, bom dia para todos. Parece-me que o tríplice aspecto da doutrina é a que a faz tão consistente. Não se assusta diante das descobertas científicas, antes só os reforçam o que ela já havia anunciado. Caminha tranquilamente no pensamento, porque os questionamentos filosóficos estão no nosso cotidiano e nos ajudam muito a entender os fatos da vida e no aspecto religioso, nos dão força para buscar o melhor de nós, porque sabemos da responsabilidade que nos cabe no exercício do livre-arbítrio. E para constar aqui que a Sandra Vasconcelos está lá em Cruzeiro, escutando a gente pela internet. Então, ela mandou um abraço aqui a todos, está gostando muito do programa e colocou parabéns para o Carlos e para o Mauro, que os ensinamentos são importantes de forma clara e precisa. Um abraço para a Sandra também. Legal, Um abraço a todos aí que estão participando pela internet. Vocês estavam comentando aí sobre... Meu microfone estava ali com o Maurício, e eu não estava conseguindo entrar no assunto, no papo, porque eu sabia que ele precisava falar isso, e eu não queria tirar o microfone dele. Então, mas só para falar de fé, né? Nós falamos de fé, falamos em assalto, falamos na fé que o cara tem para fazer um monte de besteira, mas nós esquecemos de falar da razão. E Allan Kardec e a espiritualidade superior tiveram muita coragem no livro religioso da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, colocar na primeira página que fé inabalável é somente aquela que nunca vai contra a razão em qualquer momento da humanidade. Então, tudo que nós falamos aí, agora nesse último bloquinho, foi coisa que vão contra a razão. Então, se não tiver razão de ser, não é fé. A gente está pensando que é fé, mas aquilo não é fé. Eu achar que eu vou rezar para matar alguém depois, isso não é fé. Eu achar que alguém mandou eu fazer alguma coisa errada e eu tenho fé e vou fazer isso, isso não é fé, né? Não é fé isso aí. A pessoa está com a ideia totalmente errada de fé. Eu acho que essas colocações dentro da doutrina a gente tem que fazer em certos momentos. Então, quando a gente vai fazer uma coisa e não tem razão de ser, porque quando tem razão de ser, ela não vai mudar nunca depois, né? Então, eu acho uma das coisas mais corajosas que foi colocada dentro do Evangelho, que Allan Kardec podia ter colocado no Livro dos Espíritos essa frase, mas ele colocou no Evangelho, né? Fé inabalável é somente aquela que nunca vai contra a razão em qualquer momento da humanidade. Mas aí tudo bem, isso aqui era a minha opinião agora. Eu queria colocar sobre o... De novo, ciência, filosofia e religião, agora colocando para vocês, né? Para o Mauro e para o Carlos. Nós temos uma aula no curso de aprendiz do Evangelho, que eu acho muito legal. Quais são os três aspectos da doutrina espírita? O tríplice aspecto da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. Qual o mais importante? Edgar Armand, ele faz uma aula, aquela aula muito bacana, eu acho muito interessante. Ele traça a importância de cada setor desse, né? De cada aspecto desse, mas no final ele conclui que a religião é a mais importante. Por que que ele coloca isso? Por causa do momento que a humanidade está atravessando, né? Então ele comenta: se nós estivéssemos atravessando um momento onde todo mundo fosse super ignorante, não soubesse nada, o aspecto científico seria mais importante. Se as pessoas não conseguissem se relacionar, não conseguissem pensar, não conseguissem nada, o aspecto mais importante seria a filosofia, né? Mas o que está acontecendo no mundo atualmente, ele chega a uma conclusão que as pessoas precisariam mais no momento seria a religião. Isso é a opinião do Edgar Armand, que eu acho uma aula muito legal. Agora, o que eu vejo é que nós aqui, todos nós aqui, somos do movimento da aliança, né? O que eu vejo é que a aliança espírita evangélica, já está dizendo o nome, ela joga totalmente todas as cartas em cima da religião e acaba deixando o aspecto doutrinário um pouco para fora. O que é que vocês acham sobre isso? Jorge, eu também entendo bastante interessante essa aula que você cita, mas justamente a questão da conceituação é que pega. Nós falamos muito em religião e associamos isso à instituição. E, na verdade, o Espiritismo, ele fala de moral. Quer dizer, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quer dizer, ele foi muito feliz essa colocação, segundo o Espiritismo. Quer dizer, trata de questões não polêmicas que tendem à moral. Agora, dentro dos informes de Kardec, você colocou que ele poderia ter colocado no Livro dos Espíritos essa questão da importância da fé raciocinada. Mas eu entendo que até aí é proposital. Até num livro religioso, podemos dizer, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, fica bem claro que a ciência tem a sua importância, a sua grande importância, e o aspecto filosófico é aquele que vai formar o pano de fundo da religião. Quer dizer, são as perspectivas filosóficas, podemos assim dizer, que essa doutrina, que o Espiritismo, como conhecimento novo, trouxe para a humanidade nesse período. Como nós estamos fazendo essa viagem aqui pela história da tradição, da filosofia, notem que nós chegamos aqui no período moderno. Nós passamos pelo período medieval, aí Didaticamente, nós entramos no período moderno, sabendo, é lógico, não esquecendo que teve a Renascença, que foi uma revolução. Esse foi o momento realmente de ruptura, podemos assim dizer, onde a razão se libertou completamente da fé. Quer dizer, então agora ela está destituída da fé, não mais subjugada por aquilo que se entendia até então. Então, observem que vão surgir elementos aqui, como um Descartes, por exemplo, que vai afirmar, considerado o pai da filosofia moderna, ele vai afirmar que sonhou com o espírito de verdade. Quer dizer, ele teve alucinações e ouviu do espírito de verdade que ele seria o responsável por trazer novas informações e grandes informações para a humanidade. E Descartes definitivamente vai, digamos assim, criar ou vai definir aquilo que existe como, de forma racional, que são as res. A res extensa, a res cogito e a res infinita. Quer dizer, de maneira intuitiva e racional, ele vai demonstrar que existe matéria, que é a res extensa, que existe espírito, que é a res pensante, né, a coisa pensante, e que existe Deus acima de tudo isso. Por que que a gente está dizendo isso? Porque o Espiritismo vem nascer em cima desse novo alicerce. Quer dizer, nós estamos entrando, não com Descartes, mas mais à frente, com tudo que foi alicerçado, nós estamos entrando na Idade da Razão. Nós estamos entrando no iluminismo. Quer dizer, é o momento do filósofo Kardec. Eu peço a licença aqui para falar, para chamá-lo de filósofo, porque ele só não é considerado, porque era um pedagogo, por assim dizer. Mas é nesse momento que ele vai, digamos assim, trazer à luz esse novo conhecimento. Que nós estamos falando aqui em sectarismo, mas a gente entende que em nenhum momento Kardec coloca isso como uma religião do futuro, como algo que, ou uma doutrina, melhor dizendo, do futuro, que deveria ser seguida por todos. Kardec entendia que era mais um conhecimento. Está surgindo aí um novo conhecimento para a humanidade, né? Do qual católicos, protestantes, budistas, enfim, qualquer crença, qualquer indivíduo de qualquer crença poderia estar se utilizando, digamos, desse novo conhecimento. Nasce como ciência, num período da razão, num período onde impera a razão e o positivismo está em alta. Tudo se resolve de forma positiva, tudo se resolve pela ciência. Quer dizer, estamos vivendo bem próximos desse período, não podemos esquecer que é uma doutrina moderna que nasceu nesse período. E só para complementar, tem tempo? Só para complementar, Kardec não tira tudo isso de repente do nada, né? Ele não tira tudo isso da cartola. Ele já vem pautado no conhecimento adquirido pela humanidade até então. Se você pegar, por exemplo, Kardec, 6 anos antes, nós tivemos lá os fenômenos de Hydesville. E até antes de 1845, já existia uma bibliografia neo-espiritualista. Então, nós temos muitos precursores aí de Kardec, né, que já vinham com um trabalho sendo feito. Então, Kardec, ele vem, até porque, se não me engano, ele teve 14 anos para desenvolver a doutrina. E eu estava até comentando com o Mauro ontem. Você imagina, se você pegar uma pessoa com 50 e poucos anos e falar, olha, você tem 14 anos para estudar fundo a doutrina, estudar a obra, já é pouco tempo. Você imagina você desenvolver e alicerçar essa obra em 14 anos. Então, ele vem com toda essa bibliografia e sistematiza a doutrina espírita. E depois de Kardec, é uma coisa muito interessante. Kardec não fecha a obra. Ele não dá como fechada. Ele fala, não, muitos virão e irão continuar esse trabalho. E aí você vai ter... Desculpa. Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delany, Ernesto Bozzani e muitos outros que continuam trazendo informações importantes, né? Muito interessante. Só para a gente continuar, só lembrando também aqui um fato, quando a gente fala de filosofia, o próprio Kardec fala que quem pensa que a doutrina espírita está baseada em muito... Porque quando a gente vai falar de doutrina espírita, tem muita gente que acha que a doutrina espírita é para a gente conversar com o espírito, né? E muitos outros, cada um faz sua colocação, mas Kardec fala, ó, não se enganem, a força do espiritismo está na filosofia. E não nos fenômenos. É, exatamente, né? Na filosofia. É interessante isso aí. E como é interessante, as pessoas postam as coisas aqui engraçadas, eu acho que isso aqui é filosofia pura que a Solange postou aqui pra gente. Se você quiser saber se realmente está gordo, peça para uma criança te desenhar. Né? Agora com isso nós vamos tocar uma música aqui do Sérgio Santos, né? O Sérgio Santos que vem aqui domingo que vem, teremos aqui o Sérgio Santos e o Mário Vinhas domingo que vem. Sérgio Santos, olha só, estou esquecendo, não posso esquecer, sábado na Casa da Paz, que fica na rua Tomé de Souza, lá em Jacareí, o Sérgio Santos estará fazendo a apresentação, ele vem para cá no sábado e domingo no Anjo Ismael. É aniversário em janeiro do Anjo Ismael. O aniversário informal do Anjo Ismael é em janeiro, né, Mauro? Sim. Só que a gente está lá registrado em junho, mas na realidade é em janeiro. Então, é, primeiro de janeiro. É, nós vamos fazer a apresentação em comemoração do aniversário do Anjo Ismael no domingo à noite, lá no Anjo Ismael, 7:30 da noite, nós teremos o Sérgio Santos lá. Então a gente convida todos vocês para o Anjo Ismael, domingo à noite. É, fica na rua Escortes, número 1614, Sérgio Santos, 610, o Sérgio Santos lá no Anjo Ismael. Então a gente conta com a presença de vocês. E eu acho que no cartazinho que eu fiz está 614. Pedi para o Nil mudar para 610. Não, não é 614, 610 mesmo, tá certo. Então, domingo que vem, Sérgio Santos, só para lembrar. Dia 1º de fevereiro, nós teremos o Rogério Leite na AME, sábado, lá na AME, fazendo as cartas consoladoras, né? E dia 15 de fevereiro, nós teremos o Edson Barbosa, o médio de cura, lá na AME também. E dia 19, nós estaremos completando 10 anos do programa Vivência Espírita no ar. Quer dizer, é no dia 18, né? Mas nós vamos comemorar aqui dia... domingo que vem, né? Sérgio Santos cantando as músicas e o Mário Vinhas, como foi o primeiro que teve no programa, né? O Mário Vinhas e eu, o Rui tremendo de medo. E o Fernando Petite tirando a rádio do ar, né? Tudo isso, né? Então, até apareceu o Agri, tirando Fernando a também rádio. Tem que vir. Chamar o Fernando também para vir aqui. Não, ele vem, sim. Né? Vamos lá então, ó, vamos fazer vamos tocar essa música, não dá nem para fazer intervalo comercial. Vamos tocar essa música para então, só para a gente fazer essa chamada para o Sérgio Santos aqui, sábado em Jacareí, na Casa da Paz, na rua Tomé de Souza, e domingo à noite, 7:30 da noite, no Anjo Ismael, o Escorpios 1610. Senhor, quero beijar o chão no teu caminho, tem os pés feridos e a alma dilacerada. Estou diante de ti, buscando teu amor, e no vento escuto a tua voz. Senhor, quero beijar o chão do teu caminho, em os pés feridos e a alma dilacerada. Estou diante de ti, buscando teu amor, e no vento escuto a tua voz. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Sua voz ecoa em cânticos de paz, a todos abençoa. Vinde a mim, vinde a mim. Senhor, quero beijar o chão do teu caminho, tem os pés feridos e a dilacerada. Estou diante de ti, buscando teu amor, e no vento escuto a tua voz. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. São 9:49. Estamos nos finalmente aqui do programa Vivência Espírita hoje, mas eu queria retornar a palavra para o Mauro, falar um pouquinho sobre esse aspecto. Mauro, fica muito pesado quando a gente fala que o aspecto mais importante seria esse filosófico e não os aspectos fenomênicos? Não, Jorge, não fica pesado, desde que a gente compreenda o contexto em que Kardec coloca. Desde que a gente não se esqueça, principalmente, estou falando aqui para o movimento espírita, que Kardec nunca deixou de fazer experimentos, que Kardec nunca deixou de conversar com os espíritos. E o que a gente vê hoje no movimento espírita é, digamos, os espíritos assim, sem um lugar para ficar. Quer dizer, eles estão um pouquinho abandonados nas casas espíritas. O Kardec queria dizer que não precisamos nos preocupar tanto com o fenômeno e pensar nas perspectivas filosóficas, mas devemos continuar conversando com os espíritos. Legal. Ô Mauro, a Beatriz lá do Jardim Munumbi está perguntando onde vai ter o curso de filosofia espírita agora, no começo desse ano. Boa pergunta, Rui. Beatriz, nós temos perspectivas de iniciar uma nova turma em Caçapava, que é a terceira de Caçapava, agora em março, logo após o carnaval. Também vamos iniciar uma em fevereiro, no finalzinho de fevereiro, em Atibaia. Em São José, nós não temos ainda definido, mas nas próximas semanas, com certeza, a gente já vai ter um local e data para iniciar uma nova turma em São José. E as turmas que estão funcionando, não dá para entrar mais, né? Não dá. A turma mais recente é a da AME, mas já está bem adiantada. Poderia até conhecer, acontece às terças-feiras, às 19h30, na AME, na Oscar Strauss. 350. E está aberto para qualquer pessoa visitar. Se a pessoa gostar, fica, até depois iniciar uma nova turma e ela repõe as aulas. É muito bom ter boas companhias, né? Essa turma da AME é interessante, já que foi citada aqui, tem uma característica que até agora, eu penso que nós estamos indo para a aula 12 ou 13 do curso, nunca deixou de ter um frequentador novo. A gente tem sempre um novo aluno chegando. Isso é muito bom. Nós estamos aqui colocando o momento Filippo Carmona, mais uma vez essa semana. Ele durante a semana colocou aqui mais uma das indagações irreverentes dele, filosófico sempre, né? E aí ele colocou assim: na minha cabeça a ideia da Torre Eiffel nasceu numa conversa do tipo: e se a gente colocasse um para-raio no meio da cidade para atrair uns turistas? Entendeu? Nunca para de falar bobagem e acha que é filosofia, né? Um grande abraço para o Filippo. Desejamos bastante recuperação e que ele esteja breve. Eu queria fazer uma proposta para o Filippo também, já que ele não pode vir sempre aqui. E sem ele aqui, a gente acaba não tendo muita coisa boba no programa, entendeu? A gente só traz filósofos, como o Mauro, como o Carlos, como assim, entendeu? Pessoas que só falam, a gente acaba não falando nenhuma besteira. Então a gente queria propor que toda semana ele postasse aqui na página do Vivência o seu pensamento, né? Que aí nós vamos, quando chegar no domingo, se ele não aparecer por aqui, nós mesmo falamos, como nós fizemos a semana passada e hoje. Não sei se ele está escutando lá, né? Mas, Filippo, você sabe que nós amamos você, mas só que essas bobagens que você fala, é legal da gente falar aqui também. É um filósofo contemporâneo. Como é que é, né? Mas e falando dos filósofos, os filósofos modernos hoje, tem um que você diz que cita sempre, que é o Gonçalves Soriano. Ele é filósofo? Sim, é um pensador já desencarnado. Século XIX, e algo bastante interessante, Rui, que a nossa fala aqui praticamente esteve pautada, balizada, por assim dizer, pelo curso de filosofia, pelo conteúdo do curso, e também pelo Herculano Pires, Introdução à Filosofia Espírita, e Gonçalves Soriano. Esse pensador não era espírita, estudou o espiritismo, pelos idos de 1800, e chegou a essa conclusão de que a doutrina espírita, ou a filosofia espírita, é a síntese da filosofia tradicional. Ele faz, inclusive, uma comparação bastante interessante com o livro dos Espíritos, né, como obra filosófica. E numa outra oportunidade a gente pode estar reforçando isso. Ele fala também, só se me permite, que o Espiritismo é a filosofia. Ele tem uma obra com esse nome, né, o Gonzalo Soriano. O Espiritismo é a filosofia. E também ele fala que o Espiritismo é o pensamento, que é o pensamento debruçado sobre si mesmo para reajustar-se. Isso sobre a filosofia espírita. Então, ele busca, de uma certa forma, dar uma definição para aquilo que nós chamamos de filosofia espírita. Mas é interessante, viu, Carlos, que eu ouço muito debate aí no canal fechado da televisão. A gente vê que tem várias pessoas que vão lá falar, sendo entrevistado, e a gente percebe que todo aquilo que ele está falando, parece que a doutrina espírita já tem isso com muita ênfase, com muito antigo, né? Você concorda com isso, Mauro? Parece-me que tudo aquilo que aquelas pessoas estão falando ali na televisão, a doutrina espírita já fala 150 e poucos anos atrás, que é de 1857, né? Sim, eu concordo, e com bastante clareza, com bastante nitidez, que esse é o aspecto assim, mais importante da doutrina, que é essa transparência, essa clareza. É, vamos lá, Rui. Vamos. Os sorteados, a Vilmara Santos, do Alto da Ponte. A Vilmara Santos, ainda bem que a Vilmara ganhou o livro. Sabe por quê? Porque a Vilmara está fazendo aniversário também, dia 12. Ela faz aniversário. Que dia que é dia 12? Hoje é dia 12. Então hoje a Vilmara faz aniversário hoje. Ela é funcionária aqui do prédio, trabalha aqui no prédio, amiga do Wagner, e é ouvinte do nosso programa. Então, olha, eu fiquei feliz de ver a Vilmara ganhar o livro. Então você pode retirar lá na livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, aqui no Jardim Bela Vista. A outra ganhadora foi a Beatriz Dias de Souza, do Jardim Morumbi. Então a Vilmara Santos e a Beatriz, a partir de amanhã às 13 horas, poderão retirar seus livros ali na livraria Casa do Caminho. Terminando o nosso programa, agradecendo imensamente aos nossos irmãos Carlos e Mauro. Carlos, meu irmãozinho, obrigado aí por você estar aqui com a gente. E Mauro também, obrigado também pelo que vocês fazem pela nossa doutrina. Eu que agradeço, Jorge. Só para fechar aqui, uma frasezinha aqui, um pensamento do Herculano Pires. Ele diz o seguinte: o espiritismo é a síntese cultural do nosso tempo. Filosofia espírita sintetiza todas as conquistas reais da tradição filosófica e inicia um novo ciclo dialético na nossa nova civilização. Isso, vamos despedindo do Maurício, do Rui, e depois o Mauro faz as despedidas dele e faz a prece de encerramento pra gente. Por favor, Mauro. Agradeço a oportunidade de ter participado aí com vocês nesse começo de ano. Mando um abraço pro Rodrigo, que vai estar aqui no lugar dele de novo na semana que vem. Um abraço pro Carlos e pro Mauro. Que Jesus nos abençoe durante essa semana. Eu quero agradecer a colaboração do Wagner aí na parte técnica, ao Helder no telefone, a Adriana Fernandes também no telefone, e a Graça com o cafezinho e com a água, que está muito gostosa a água e o café de hoje, viu? Mas o café parece porque é o Wagner. A pessoa que mais faz falta aqui quando não vem é a Graça. Essa está que nem aquela historinha lá do leão que entrou na repartição pública, né, Jorge? Mas... Carlos, nosso muito obrigado pela sua presença, e gostaríamos que você sempre deixasse lá um espacinho nas suas agendas para que vocês viessem novamente no nosso programa, né? E o Mauro, nós também agradecemos, e vamos pedir a ele também o encerramento da nossa prece. Carlos, o microfone para você, os seus agradecimentos. Essa oportunidade que é dado ao Instituto de Filosofia Espírita para sua divulgação, e sempre convidar aqueles amigos que tiverem interesse em participar com a gente dessa empreitada aí, e dizer que o nosso instituto está de portas abertas para todo mundo que quiser vir estudar um pouquinho da filosofia. E acima de tudo, lembrando lá no início quando nós falamos, sabedoria é usar os conhecimentos que nós adquirimos. É importante aprender, mas mais importante do que isso é aplicar na nossa vida tudo isso aí. Mauro, agora é com você. Rui, só para falar, para a gente agradecer o Maurício também, que esteve essas duas semanas aqui conosco, né? Mas você já não tinha agradecido? Não tinha agradecido, só tinha passado a palavra para ele. agradecer o Maurício e falar que as portas estão abertas, como ele sabe, para hoje... vir trabalhar, para vir fazer palestra, para conversar, para tudo, você sabe disso. E que hoje ele veio com tênis da Foot Company. Isso. Melhor loja de São José dos Campos para comprar sapato. Isso. A mulherada adora. Mauro. Bem, queridos amigos do programa, queridos ouvintes, transbordando de alegria que nós vamos nos despedindo, sem antes abrir o nosso coração e dele deixar jorrar sentimentos de alegria, sentimentos de paz, sentimentos de amor, de fraternidade, sentimentos de paciência, de perseverança, sentimentos de muita coragem e de muita disciplina. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar o jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades